9175, chame o seu transmissor, frequência 122.35, até 125.1. Pela 9075, controle. Na escuta, 9075, prossiga. Chama 9075, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterne 125.1. 2835, desde com a chama 075. Gol 1229, chama o centro Recife, frequência 128.35, até 125.9. 2835, 251. Gente, Mike autorizado ingresso no pátio principal, até através do gate 62, assiste a tempo aeronave rebocando no portão 7. Tá, presidente, Mike 7, obrigado. Zona 349, tá livre, o push no pátio 3, já no contato. Autorizado, alinhar e decolar, sistema 0, ventou no 40 graus, 0 mais. 10, realizando um retorno na ponte 10, bom dia para todos. Oscar Novembro Serra, ciente, bom dia. Pilote Mike autorizado para seguir até portão 09, reporte ao término. Papa Juliette Mike, ciente. Moro 349 para o táxi, Belmiro 50, Campinas, 3 horas e 50. Autorizado o táxi até a ponte da pistola 0 via parte 3, partida da frente, eu vou tirar a reporte bloco, que é legal no 017. Parte 3, parte 1, parte 1 e Diego 1 no 349, no 017. Chame a 251, ela decola 234, chame o controle 1 no 20258. Você que está rodando 208, chame a 6254. Estou chegando a 6251, bom dia, contato 19, eu sou o Gustavo Zona, fui para mim de voo 360. 360, fechou da sua porta, chegando a 6251. Uma 349, autorizado da linha, mantém esse som no zero. Ali mantemos 01349. Três 349, autorizado a linha, e decolar, pista no zero, vem a forma 30 graus, 129. Ele decola, pista no zero, 129. 349, decolado 38, Anavero Controle 1, 20, decimal 8. 2, gol 349. Ana 349, chama sempre Recife, frequência 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 2835, 35, ano bom, 349. A secundária 125, decimal 1. 25, ano. por lá 7h30, sou emitir pessoal lá pro Lipop, tem que ter chegado a 10, deixa para 4.6, ajuste 1.07. Gente, desce para 4.7, chegada a Ponte, com ajuste 1.07, por 9.7.6. dia, 6225, é o Chanel com a Hotel. Chanel 6225, bom dia, contra o radar, afastado 57 milhas, radar observador, apoio de bolsa, você pode chegar de volta e eu posso para a descida. Você passa a descida, é o Chanel 6225. Chama, prepare sair de São João, né, agora da cópia. Ideal, Oceaner 6285. Oceaner 6285, deixa eu manter o nível de novo 050. 050, obrigado. 297-76, vista para 2006, o ajuste permanece, autoriza a via eletrofeia, posto estabilizado. Está 2000 pés, ajuste no 017, vou para estabilizar a via 1073. Livro 180 para o 050, Charan 6225. Olha, 25, vista para 4006, ajuste no 017. 4000 com 1017, dessa via? Ativo. Então, Rio da 3, ano 7, ano pronto, cópia. Já 7 ano autorizado, parada do Porto de Guarulhos, via pelo ano 0 Tabaté, nível de voo 320. Saída São João, Melinda Motiva, decola da pista no zero, faz a decolagem em primeira curva direita. Transponder 5064, controle 120 do sinal 8. Tá, 317 no comando, tá escutando? 317 no comando, recebe a torre. Tá, 317 no autorizado, 320, salvo 1, lei da morte, eu fiz o 10, salva 100, 5064, 108. Tá, 317 no contingimento correto, chamei pronto. Tá esperando. Tá pronto já, tá 317. Tá 317, tá livre, chama pra cá. Obrigado. Salvador, Cidarão 9972, bom dia, informação até o nosso cuidado 2-0-0. Cidarão 9972, bom dia, bem-vindo, chegada Volmete 1 para o nível de voo 0-5-0. Bom dia, Volmete 1 para o 0-5-0-9972. Bom dia, mais fácil, 9972. Cidarão 9972, autoridade de taxa. Autoridade de taxa, 9972. 976. Por 976, chamei todo o Salvador na frequência para noite, decimal 95. 1-1-8-9-5, por 976. Chega a minha 25, lista para 2003, registro na 098, autorizado pela SFC, posto de estabilidade. Autorizado aqui, repassar estabilizado, minha 225, possibilidade de volta, né? Autorizado, Duna. Duna, minha 225. Controle, bom dia, Rio 5973. 5973, bom dia, deixa eu ver, chegada da Dona de ONU para o nível de voo 060. Confirmando ao Rio 5973 para o 060. Regina Rio 5973, deixa eu ver, chegada da Dona de ONU para o nível de voo 060. Teste via 060, está com a informação hotel. Libera direito ao táxi autorizado alfa, reporte antes do táxi 6 de Juliette. Libera primeiro direito, táxi alfa, reporte antes do Juliette. Geral 9972, isso é para 2.100, autorizado eleito assim, reporte estabilizado.